Bíblia eu encontrei uma história diferente de um homem que morreu na cruz para salvar a gente. Confesso que me emocionei. Aqui nesse mundo.